Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Muito obrigado pela sintonia neste sábado de carnaval, nesta rádio que não toca samba e também nenhuma daquelas musiquinhas grudentas que seus vizinhos ouvem e que infelizmente também pegam nos seus neurônios. Hoje tivemos a estreia do programa Mulheres aqui na Transamérica Foz. Quem disse que as coisas no Brasil só começam depois do carnaval, né? Está aí a Transamérica para provar que isso não é verdade, já que a nova programação local teve início nesta semana inteirinha antes do carnaval, após um janeiro inteiro de planejamento. Transnotícias de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Transmania também de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. Mulheres Transamérica aos sábados, às 9 horas, antes do front. E hoje à noite, hein, não esquece, tem o The Groove, às 9 horas, para animar sua noite de sábado com música eletrônica da melhor qualidade aqui na sua rádio. E lembrando que você pode interagir conosco, os contatos são os seguintes: 8828-2828 no WhatsApp, 3028-2828 no bom e velho telefone. Transamérica Foz é a nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nossos perfis no Twitter e no Instagram. Fronte Transamérica até meio-dia. Fronte, notícias das três fronteiras. E apesar da queda nas vendas para os consumidores do Brasil, Cidade Leste deve ganhar mais um shopping ainda no ano de 2016, voltado também ao público interno do Paraguai. Trata-se do Arena Shopping, que já está em construção nas imediações do quilômetro 13,5 da Ruta Internacional, a igual distância ali da Ponte da Amizade, ou seja, 3,5 km, né? O local deve contar com cerca de 80 lojas, praça de alimentação e estacionamento. E um dos atrativos, segundo os idealizadores, será a captação de lojas de marcas que ainda não estão presentes no comércio da segunda maior cidade do Paraguai. Fronte é notícia. Está prevista para este sábado, às 7 da noite, hora paraguaia, a inauguração em Ciudad del Este do primeiro Centro de Informações Turísticas da Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai, com enfoque específico nas ruínas das missões jesuíticas existentes no país. O local ficará anexo ao Jesuítas Plaza, um shopping recém-inaugurado no lado paraguaio da fronteira. As principais ruínas jesuíticas do Paraguai estão localizadas na região de Encarnación, cerca de 250 quilômetros ao sul da fronteira aqui com Foz. Fronte é notícia. E por falar em turismo, o governo de Misiones anunciou nesta quinta-feira que a atividade turística deixou ganhos de mais de 237 milhões de pesos, cerca de 60 milhões de reais, durante o mês de janeiro na economia da província onde está localizada a cidade de Puerto Iguaçu. A ocupação hoteleira média no lado argentino da fronteira foi de 70%, com média também de 2,5 dias de estadia. O Parque Nacional Iguaçu A Argentina recebeu no período mais de 160 mil visitantes. Fronte é notícia. E carnaval para muitos é sinônimo de Brasil, mas a Argentina também tem sua folia. Em Puerto Iguaçu, as festividades carnavalescas tiveram início já na noite de ontem, com desfile de blocos e também passistas na costaneira do Rio Iguaçu, seguida de baile ali às margens do rio. As festividades prosseguem na noite de hoje e também amanhã, sempre na costaneira, com expectativa aí de grande presença de público. E fica aquela dúvida, né? Será que rola samba lá também? Mais importante, será que os argentinos sabem sambar? Bom, eu que sou brasileiro não tenho a mínima noção e, pra falar a verdade, nem quero ter, viu? Obrigado! Maravilhas daqui! O quadro Maravilhas daqui destaca nesta semana um atrativo que passou por reforma nos últimos meses e está novinho em folha. E o que é melhor, hein? Com entrada gratuita. Trata-se do Museu da Terra Guarani, localizado em Hernandarias, do lado paraguaio da fronteira, no caminho de acesso à usina de Itaipu. O museu, que é uma espécie de irmão do ecomuseu que existe aqui em Foz do Iguaçu, exibe coleções voltadas à história dos povos que habitam a região e também ao resgate da flora e da fauna típicos do Paraguai e também de parte do Brasil. Para chegar até lá é muito simples. Entrando no Paraguai pela Ponte da Amizade, siga pela Ruta Internacional até o trevo do quilômetro 4 e vire à direita em direção a Hernandarias. A partir dali, é só seguir reto pela supercarretera até encontrar as placas que indicam o Centro Ambiental de Itaipu, a pouco mais de 10 quilômetros da ponte fronteiriça. Museu da Terra Guarani fica aberto de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, hora do Paraguai. Outras informações serão postadas em instantes no nosso site transamericafoz.com.br. Transamérica. Olha, e na semana em que um super-herói acima do peso roubou a cena no estádio do ABC durante a partida entre Foz do Iguaçu Futebol Clube e Coritiba, super-herói que não foi capaz de impedir a derrota pro Coxa, né? Infelizmente, vamos trazer aqui uma notícia de super-herói também. Olha só, na Argentina, mais concretamente na cidade de Mendoza, uma mulher caminhava tranquilamente pela rua quando, de repente, um cidadão mal encarado apareceu e deu voz de assalto. Bom, tudo poderia terminar mal para ela, mas adivinha só o que aconteceu? O Homem-Aranha, sim, o Homem-Aranha entrou em cena e virou o jogo a favor dela. Olha, não sabemos se esse Homem-Aranha era o Peter Parker ou uma versão argentina, né? Um Pedro del Parque, quem sabe? Mas enfim, um cidadão vestido de Homem-Aranha, que ainda ninguém sabe quem é, entrou em cena e conseguiu, juntamente com outros pedestres, derrubar o assaltante e imobilizá-lo até a chegada da polícia. Mas sabe o que é curioso? Olha só, nas imagens divulgadas na internet, você pode encontrar aí no Facebook, no YouTube, o Homem-Aranha argentino aparece amarrando o assaltante com uma corda. E aí fica a pergunta, né? Será que deu problema no fluido de teia? Vai saber, né? Fronte Transamérica, até meio-dia. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Carnaval 2016 aqui no Fronte, ajudando você a montar uma folia politicamente correta, sem essas músicas de duplo sentido que tomam conta não só de Salvador, mas também do carro do seu vizinho. Vamos fazer uma volta ao tempo das marchinhas. Um abraço aí ao seu Joaquim, um grande carnavalesco do Twitter que nos deu essa inspiração, mas espera aí, será que vai rolar marchinha mesmo? Vamos conferir aí, né? Vamos, vai depender da letra, né? Vamos lá, primeira marchinha. Opa, opa, peraí, dinheiro, mas que tipo de dinheiro? Qual que é a fonte desse dinheiro? É grana lícita, declarada, sem caixa 2, tem isenção de impostos, vale pro nota fiscal paranaense? Como é que fica isso aí? Porque a gente não pode ficar pegando dinheiro por aí não, né? Porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, ó, tá ficando difícil. Bom, corta essa marchinha, vamos avaliar a próxima. A pipa do vovô não sabe mais.

Transamérica. Carnaval no embalo do rock aqui no Front Transamérica. Vamos agora conversar com ela, a mulher do Google, nossa assistente virtual favorita. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Um feliz carnaval a você e seus ouvintes. Feliz o quê? Feliz carnaval. Ha, ha, ha, ha. Você adora carnaval. Ah, sim, gosto tanto de carnaval quanto do foguetório do fim de ano, né? Você não faz ideia, ou melhor, faz sim, porque você é a mulher do Google e tem todos os meus históricos de busca na internet, né? Ha ha ha ha. Realmente, você não gosta nem um pouco de carnaval. Mas como tem ouvinte que gosta, vamos lá. Alguma dica pra eles e pra elas também, mulher do Google? Usem camisinha. Como já dizia o grupo, é o Tian. Depois de 9 meses aqui vem o resultado. Segura o Tian. Amarra o Tian. Segura o Tian. Tian, tian, tian, tian, ha, ha, ha, ha. Eis aí uma coisa que eu jamais imaginei que ouviria. Um robô cantando ou tentando cantar é o Tian, é de chorar em Guarani. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui hoje, mulher do Google. Claro que não, Guilherme. Os ouvintes enviaram dúvidas. Muitas dúvidas. Ok, ok, vamos lá. Fabrício do Jardim Central. Olá, Fabrício. Tudo bem com você? Ele quer saber se é um bom momento para ir ao Paraguai comprar um smartphone novo. Claro, Fabrício. Mesmo com o dólar alto, continua compensando. Próximo, Beatriz da Vila Adriana. Olá, Beatriz. Tudo certinho, menina? Quer saber se a mulher do Google e você, né, no caso, também namora. Só relacionamento virtual, Beatriz. Ha, ha, ha, ha. Ok, Ronaldo do Maracanã. Olá, Ronaldo. Você é o fenômeno? Ou você é o gaúcho? Não, deve ser o Cristiano Ronaldo. Terei lucro vendendo cerveja no carnaval lá no Charrua? Se os preços forem tabelados, e tabelados bem altos, com cerveja de má qualidade ou comprada na promoção. Sim, Ronaldo, terá lucro. Que mais, mulher do Gogli? Ó, você nota, né? Não estou nem em condições de conversar. Hoje eu fiquei psicologicamente afetado aí pela sua pseudo-cantoria carnavalesca, mulher do Gogli. Ha, ha, ha, ha. Adoro interagir com você e seus ouvintes. É, nota-se, mas o importante é ter saúde, né? O resto a gente corre atrás. Não fique triste. Vou dar um presente para você. Ah, é mesmo? Sim. Os números da Mega Sena. Sério mesmo, mulher do Gogli? Ó, só tem um problema. Se eu ganhar, semana que vem não tem fronte, né? Ha, ha, ha, ha. Vamos fazer o seguinte, então. Você se despede dos ouvintes, mas fica na linha aí que eu anoto os números fora do ar pra que eles não saibam também, né? Combinado? Combinado. Um abraço a você, ouvinte Transamérica. Tenha juízo na folia. Fiquem com o pai. Beijinho. Mulher do Gogli, todos os sábados aqui no Front Transamérica. Fica online aí, mulher do Gogli. Eu só vou chamar o intervalo agora. E aí você me passa os números, ok? Caramba, mulher do Gogli. Mulher do Gogli. Ô, mulher do Gogli, tá aí? Caiu a conexão? É, mas é assim mesmo, né? Impressionante. A alegria de pobre é feita pra durar pouco, né? Sacanagem. Vamos continuar, mulher do Gogli. Oi, oi, tá aí ainda? Enfim, toca a trilha. E no ritmo do carnaval alemão, eles gostam tanto de folia, né? Que vieram aqui em 2014 e já foram metendo 7 logo de cara, né? Vamos a um rápido intervalo na programação. Ainda hoje, sem folga, nem mesmo no carnaval, tem a folia do quadro do 7 a 1 da semana. 7 notícias que são como gols da Alemanha estourando nas nossas costas. Front Transamérica até meio-dia. Ô, mulher do Gogli, mulher do Gogli. Alô, mulher do Gogli. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.